Suno 3, chame o controle em 1-9-8, bom dia. 1-9-8, bom dia, temperatura 5-7. Controle Salvador, bom dia, temperatura 5-7, perfil Gole. Poderia voar o fito da presente passando 2000? 3-5-7, contato radar decolagem. Suba até nível de voo 380 e saia da Gole. Guarde coordenação com o centro. 380 no perfil da Gole, 3517. Bom, espera, turno 186, ajuste no 012, bom voo. 7 e Alfa 386, obrigado, hoje é 3. 20 milhas na nossa rota. Explode voa, comprou a 070, 15 graus à direita, por 40 milhas. Ele desvia e trip 5-5-4. 5-4, obrigado. Bom dia, Rio 9641, informação em curso, Juliette, copia. Juliette, copia. Rio 9641, da Leão, aprovado nível 320, via para 850, BDEV, APN 9857, CA Golfo Romeu, após conforme rota do plano de voo. Da cola da pista 10, perfil da Euleda, após direto BDEV, com curva direita. Transponder 5511, controle 1-9-8. O perfil da Dael, Leda, após direto BDEV, quando intercepta a rota conforme o plano de voo. E o transponder 5511, controle 1-9-8. Dael, Leda, BDEV. 5511-9-8. Olha, chame pronto, Rio 9641. Utilizador. Então, 3507, vou direto ao fito. O fito, 3507, obrigado. Bom dia, Rio 5973. 5973, Recife aprovado nível 310, via para o ISC 58. Decola pista 10, perfil Puca, transição Caju com curva esquerda. O transponder 5504, controle 1998. 310, uniforme Whisky 58, decola da pista 10, subida Puca, transição Caju, curva esquerda após 5554, 1198. E o 5973, transponder 5504. Afirmativo, 5504. Olha, chame pronto, e o 5973. Para. 098, bom dia. 098, bom dia. Bom dia, 3153. Tá, 3153. contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 380, foi direto da EL. 380 na proa de Dael, obrigado. Patango Lima, DCT Tango, Romeu Serra, após direto. Decolada pista 1-0, perfil de saída Momo, Albo, após, conforme a rota, o transponder 5471, controle 119.8. Pronto, Mike Tango Juliette. Bom dia, total 9911, Fortaleza aprovado nível 310, rota DCT Albo, DCT Frote, DCT Papa Alpha Foxtrot direto. Decola da pista 1-0, perfil Momo Albo, após conforme rota, transponder 5503, controle 1998. Cotejamento correto, chame pronto. 5973, está pronto para pushback acionar reatores. Cássio 3, livre, chame táxi, Rio 5973. Chamar a táxi. Uno 605, está fazendo desvio de formação? É, uma pequena formação à esquerda aqui. Ciente, pode estabilizar o localizador. Botana. Zona 35 no 7, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. Recife, agora em 128.8, alternando 260, 335 no 7. Bruno 605, chame torre 118, decimal meio. 18,6, bom dia. Salvador, bom dia, gol 605. 605, chame passando externo com chefe de trem. Boa tarde. 5, alternando 126, decimal 85. 12545 no 2685 centro controle Recife. Obrigado, tenha um bom dia. Tem informação, Juliette. Emi? 35345, bom dia. Contei a informação, Juliette. Bom dia, trip 5345. Ilhéus aprovado, nível 280. Decola da pista 10, perfil da Euleda direto. Transponder 5520, controle 119.8. Trip 5345, sente autorizado, Ilhéus 280. Decola cabeceira 10. Da Euleda direto, Ilhéus 5520. O transponder e o controle 19.8 confirmando após a decolagem, curva pela direita. Correto, chame pronto, trip 5345. Chamará. O total 9911 na escuta. Só confirmando sua saída Momo, transição frote, frote, ok? Passando esse ano, vai salvar do gol 605. Passou o externo embaixo, travado, bom 605. Ok. 605 tem livre pouso, 10, vento 030 graus, 03 mais. Projeto de pouso com 605. Só 9911, coordeno com a equipe de solo que após o início do táxi do Rio, tá livre o seu pushback, chama para o táxi. Exa 4. Só 3153, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 1. Corrigindo, tá 3153, 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Sente, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Centro Recife, tá 3153, obrigado, bom dia. Bom dia. Número 605, solo 26, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, obrigado. Ô Salvador, bom dia, gol 605. Bom dia, gol no 605, táxi via Alfa, mas em posição de Cidade Juliette. Alfa, mantém a Cidade Juliette. A livre ingresso e decolagem para minha terra bonita e maravilhosa, 100 graus, com correção 50 graus, 03 nós. Lado 208, essa é a identificação, autorizado chegada à mar e desse mantém o 050. Lado 208, será que manda presente por mais quantas milhas? Obrigado, bom dia. Gente, o azul 4208, se tiver condições, autorizado para o GITAP. Aspete o gol 605. 06, portão. 06. Olha, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar da colagem, sou para o 310, sai da PUCA. E da PUCA 310. Total 99 no 1, Juliette Alfa, ponto espera turno no 86, ajuste no 0 no 2, bom voo. Do 4208, desça para 3.000 pés, ajuste 1.012. Salvador, muito bom dia, tá 3179, ciente da Juliette para autorização 340 Guarulhos. Bom dia, tá 3179, Guarulhos aprovado nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bidev com curva direita. Transponder 5521 no controle 119.8. Autorizado Guarulhos 340, Peruísque 50, decola da 10, curva direita da Euleda Bidev. 5521 no controle 19.8, tá 3179. Correto, chame pronto, tá 3179. Tá amarelo. Salvador, o Trip 5345, remoto no 2, para o pushback saneamento. Trip 5345, livre, chame para o táxi. Chamará. Controle Salvador, bom dia, é o total 9911, vai cruzando meu pé, saída Momo. Total 9911, contato radar, foi para o 310, saída Momo. Para o 310, saída Momo, total 56, correção 9911, confirme como recebe o controle. 5/5. Ciente, grato. Salvador, Rio 5941 9641 3. Livre para tiver acionamento, chame táxi, Rio 9641. 641, livre, tudo certo. Salvador, Trip 5345 para o táxi, está com 72 a bordo, autonomia de 1:30, alternando por seguro. 4512685, bom dia. Torre 186, ajuste no 012, bom voo. Taxa Juliette Alfa, 0 0 torre 186, ajuste no 012, trip 5345. 208, desça para 2000 pés, 2012, livre LS, reporte estabilizado. 2012, reporte estável com a 208. Torre Salvador, trip 5345, próximo ao ponto de espera, cabeceira no zero. 35345, a linha decola pista 10, vento 20 graus 39. A linha decola dando zero, trip 5345. Radar na decolagem, sua para o 280, após 2000 pés, autorizada para o de Leda. 2000 Leda, obrigado, 5345. 86, ajuste no 012, bom voo.